operadora web 6700, informação Golf. O portão é de número 4340 Galeão. Informação Golf correta, senhor 34 Galeão, será coordenada? Parte coordenação para o Rosa Delta, transição completa, cronocito no 7670. Confirme a saída, por gentileza? Dael, transição Bless, senhor. Dael Bless, tá ok. Tô com porte chave de fundo, tá ok? Sim, senhor, só um momento. Microfonia. Certo, senhor, limbo da equipamento. Zero, me escuta? Prossiga. Senhor, como recebe a torre de controle agora? Agora sim, 5. Pronto para copa, senhor? Prossiga. Objeto 6700, Salvador para Sierra Bravo, Golf Lima. Nível de voo 340 autorizado. Zulu 1-4 até a posição Evinal. Correção. Correção. Só um momento, senhor. Jet 6700 autorizado a via Zulu 1-4 até a posição Toquim após Apre Zulu 4. Decolagem da pista no 7 com primeira curva à direita, saída da L, transição Bless. Controle 1-9.35. Transponder 5171, objeto 6700. 340 Galeão, da L Bless, Apre Zulu 1-4, da posição Toquim após Apre Zulu 4. Decolando da 17 a primeira curva à direita, 1935-5171, 6700. Protegimento correto, objeto 6700. No portão 4, chame para o posicionamento, senhor. Chamará. Salvador, bom dia, Webjet 6749. Bom dia, 6749. Confirme, 340 Guarulhos. Afirmativo, ciente da informação Golf. Informação boa, senhor, da guarda-coordenação, por gentileza. Sua escuta. 7749. Objeto 6749, Salvador para Serra, Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340, autorizado por Whisky 58. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5172, objeto 6749. Autorizado Guarulhos 340, Perusque 58, decolada 17, 17, curva direita, Gole Gonza, 1935 ao controle, aciona 5172, Webjet 6749. 5172, correto, senhor. Portão 62, chame para o posicionamento quando pronto. Chamarei. 6700, pushback acionamento, portão é o 4. Autorizado no 4, senhor. 6700, chame táxi. Chamará. Confirma ajuste, por gentileza, 1013. Afirma, 1013. Obrigado. Web 6700, tá pronto para o táxi, 104 a bordo, 3h30, alternando com fins. Fundo 04, 3h30, com fins copiados, senhor. Táxi autorizado via faixa principal, ingresso em táxi em Lima. Reporte para ingresso, pista 17, senhor, 76700. Afirmativo, solicita a coordenação com controle e decolagem da 35, por gentileza. 35, só um momento. Ingressa via pátio, Lima, guardando 6700. Vento agora de 150 graus, com 07 nós, rajadas de até 11 nós, senhor. Paciente. 35%.